Claro, copia. Yo sé, pero... Autorizado com fins nível 360, decola 10 direita, saída é a Dael Leda Bridge. Intercepta o Zulu 16, após conforme a rota do plano. O controle opera 10 decima 8, aciona 5537, cotejo. Autorizado com fins 360, decola da vez direita, Dael Leda Bridge, aperfeiçoa. Correto, quando pronto, chame por cidade, carceramento no 03. 22, vai livrar direito, chame só no 21, no decimal 9. Vai chamar só 219, boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite. 3294, estou na sua escuta. Livrou, 3294, taxia via a UFA, reporta onde, seu Juliette. Alfa da Juliette, 3294. November 7040, November. É o solo, prossiga. Só para o posicionamento, vai jogar daqui para a base. Ok, ciente. Chame a torre 1186 para prosseguir o táxi até a bata. Ok, autorizado prosseguir do PAT 5, táxi via pista, abata, reporte pista livre. Ah, tá ok, tá na AD, vai prosseguir pra abata, autorizado prosseguir visual já. Eu do 567 com a rolagem do Airbus da TAM à sua frente, ali mantém pista no zero. Ouro 601 no decola 23, controle 119, decimal 8. 98. Oi, Salvador, o S-Max Serra solicita o nível... 1970. Ainda não, comandante. Ainda não chegou nada sobre a CHZ do senhor, viu? Está coordenando inclusive com a IS, a gente também ainda não chegou nem no sistema, nem com o nosso operador. E essa mensagem de CHZ foi realizada aqui mesmo, em Salvador? Eu acho que sim. Então, é, apenas confirmando, foi realizada aqui em Salvador. Eu vou confirmar mais gratificação. Certo. Então 3894, Juliette para o 08. Autorizado 1170, voa direto 363 do S-MAC, Alfa Romeo. Tá 3897, autorizado a decolagem de pista 10, vento no 30 graus, 10 próximo. Decolagem da 30. Siga o 925. Foi feito lá na central, tudo lá em São Paulo. Ok, sim. Então, o que eu quero dizer, o seria 045. Deixa o desvio pro 045, após desvio voo Iduna, informe na proa de Iduna, e ele é X-Ray autorizado, o 3603. Ok, após o desvio Iduna, o tá autorizado X-Ray. 3360. Bom, 925, solicito por gentileza então que o senhor coordene com o despachante da companhia para que o mesmo entre em contato com a nossa IS, pois o sistema ainda não registrou nenhuma movimentação de CHZ do plano do senhor, para agilizar na medida do possível a autorização. 3897, decola 26, controle 120, decimal 8. 208, boa. Boa. Para o posicionamento no 3. navio chame táxi. Na Lida, Abaio Lida. 97, contato radar na decolagem, suba o 340, série da L. Suba 340, prato 3897. Pode voar, Lida? Direto Lida da presente, tá 3897. Direto Lida, tá 3897, obrigado. Gol 1601 da presente, prossiga direto Leda. CS, Leda, aqui da Lona. 542, cotejo. 5542 no transponder. O gol no 940, quando pronto, estamos em posicionamento no 02. Meia, 03. 03 na flor de Duna, confere? Ah, pera. Gente, ILSX foi autorizado, reporte localizador. Quantará localizado? 10.0. Romeu, golpe, prossiga para 2.000 pés. 1.020, permanece ao altímetro. Passivo, 10.000 na flor de Pelô, Romeu. Controle, o Rodegosto está agora passando a 5.000, está com 4.000 de visão. Se possível, que a cela segue direto para o site. Ok, então, plano modificador de 2129, prossiga com referentes visuais, desça para 1.500 pés, proa da rotatória, Romeu Golf. Estimativa, plano rotatório, desce para 1.500, o negócio. Salvador, boa noite, voo no 567. Voo 1567, contato radar na decolagem, suba o 380, saída Arbor. 380 autorizado, Arbor. Alfa da Ford Sarah, quando chama torre 186, estado 020, bom voo. Prossiga, gol. Agora ele informa que o PSL é o 060. Gente, mas como eu tinha informado para o senhor, essa mensagem de QSL não interessa a informação aeronáutica. É, o que realmente o operador está aguardando é a CHZ, é o número da CHZ. O QSL eles não podem nem verificar no sistema que não tem nenhum item, subitem, que associa ao QSL. Foi isso que o operador nos explicou aqui. Obrigado, obrigado. Eu não posso autorizar. Tá, beleza. 7, controle, possível. Gente, você na eleitoral, reporte visual com aquele ponto de Ondina, o Guardião 07. Como é que Serra desça para o nível 120, o serviço será terminado. Chame agora Aracaju 203, é como é que Serra descendo para o 120. Está passando a trota, visão como 7. Controle, Romeu Golf, está visão como 7. Romeu Golf, torre agora 193, vão 6, Romeu Golf. Já tem mexe no ar, Romeu Golf. Torre, o Romeu Golf, está visão como 7. Romeu Golf, completa aproximação para a final da 7, palma aí, eixo da 7 livre, vento no 40 graus no 400, ajuste no 020, temos um tráfego airbus aproximadamente 2 milhas para a cabeceira. Ativo então, tá... agora está visto ali, Romeu Golf. T97, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. Nove, 1149, 430, alterna o Galeão. Manda o senhor Belo, senhor 6259. Ainda não copiei. É 1189. 119, agora sim, prossegue via Pátio Índia e Alfa até o ponto de saída quando chamar a torre. 1186, estado no 020, bom rumo. Gente, Pátio Índia e Alfa, 186, obrigado, boa noite. Três ali, mantém pista no zero. Tá 3603, salão 35, ao livrar 121, décimo 9. Ao livrar 219, bom trabalho. Obrigado, igualmente. 0, alternando 1288. 260288, muito boa noite. Ouro 273, pista livre, autorizada a decolagem, vento 150 graus, 12 nós. Salvador, boa noite, o TAM 3, 603 livrado. Livrou táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, TAM 3, 603. Romeu, Romeu Golf, Sola aos 36, autorizado backtrack, local de estacionamento. Apat 5, autorizado backtrack, ao estacionar livre frequência. Uno 273, decola 37, controle 120, decimal 8. 208, gol, defensor. Recife, e já retorno. O Cezinha entrou em contato com a agência, eu creio que agora vai. Acho que vai ser, obrigado. 06, Israel. 06, Israel, tem uma formação na nossa frente, vai curvar a direita da presente. Afirmativa, pro Adileta está livre. Ok, então da presente voleta com o DVC. Boa, claro. Autorizado a decolagem pista 10, vento no 60 graus, 08 nós. 6259. Via, decola 10, curva esquerda. Momo Vatap é a saída. O controle opera em 1208. Aciona 5525. Cotege. Gente, conforme que é o 240 Brasília, o índice 42, decola da 10, curva esquerda. Só 3603, consegue até o gate 06. 925, apenas confirmando a saída, é Momo Vatap. Momo Vatap, confere com o Nazetinho, já tá pronto pra continuar estranho. Livre no 01 no Chamitax. Chamará o Nazetinho. Continuar 6259, decola 40, controle 120, decimal 8. 08, 6259, muito obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Boa noite, Salvador Chimenea, com vocês. 59, perdão. Chimenea, 259. 6259, contato na zona de colagem, suba 360, série da El. 360 da El. Parte 107, ao controle na escuta. Iniciado. Prossiga na linha do litoral. Reporte através do Parque de Vitor Sul. Via Índia Alfa até o ponto Fera, quando chama Torre 186, ajustada no 020, bom voo, Gol 925. Via Índia Alfa até o ponto Fera, quando vai 286, 925. Uno 273, chame centro Recife em 1251, alterno 13325. Foi 925, autorizado a linha área decolar, vento no 50 graus, 109. Situação, Guardião 07. Guardião 07, chega agora a torre 118, decimal 6. 118, meia, boa noite. Torre, Guardião 07. Siga. Guardião 07. Tá passando pico azul, tá em linha do litoral, atenção, Graham. Dá pra ver, cruzada, aproximação direta ao pátio do Graham, reporte solo controlado, vento no 40 graus, 109, ajuste no 020. Sim, aqui dá pra ver, tem que autorizar direto ao pátio, reporte ao solo controlado do grupamento aéreo, Guardião 07. Na 6259, chame centro Recife em 1251, alterno 13325. 1251, 13325, 6251, boa noite. Livre no 02, chame carro. No 925, decola 47, controle 120, decimal 8, mão boa. 208, boa. Boa. Ah, boa noite, gol 925, saída, mão boa. Uno 925, contato, radar na decolagem, suba ao 240, saída, Momo. Positivo, 240 na Momo, gol 925. 7,6, boa, ser identificação, chegada a mar e desça para 2.000 pés. Livre da gestão de atitude e prosseguindo direto em TAP, gol 1776, o altímetro no 020. 020, livre das restrições de altitude, direto em TAP, gol no 0776, descendo a 2.000. Ao 50, levando frequência. Só confirmando o ajuste no 020. Sim, ativo no 0020. Obrigado. Nove a bordo, professor Felipe, dois Galeão. 109 a bordo, não é isso? 179, ok. Está autorizado então o táxi à direita no ponto de espera Torre 18, meia dúzia. O altímetro é 1020, tem uma boa noite, gol no 94. Livre táxi, ponto de espera 3500.